5. Estrutura e organização. Saiba que a Guarda Municipal, GM, não é organizada de qualquer jeito. A Lei Federal nº 13.022/2014 estabelece uma estrutura rígida que reforça o caráter civil da instituição, afastando-a do modelo militar tradicional. Vamos detalhar os pontos fundamentais da estrutura organizacional conforme a lei. 1. Forma de organização. A Guarda Municipal é definida como uma instituição de caráter civil, que deve atuar de forma uniformizada e armada, conforme previsto em lei. Sua organização segue os seguintes critérios. Uniformização. O uso de uniforme e equipamentos é obrigatório e deve ser padronizado, preferencialmente na cor azul marinho. Caráter não militar. É expressamente proibido que a GM utilize regulamentos disciplinares de natureza militar. Identidade própria. A estrutura não pode utilizar denominações, postos, graduações, distintivos ou condecorações que sejam idênticos aos das forças militares. Regionalização. Municípios vizinhos podem inclusive organizar consórcios públicos para utilizar os serviços da guarda de maneira compartilhada. 2. Cargos e funções. A lei determina que a Guarda Municipal deve ter uma estrutura profissionalizada baseada no mérito e na carreira. Carreira única. A Guarda deve ser formada por servidores públicos integrantes de carreira única com plano de cargos e salários definido em lei municipal. Progressão funcional. É um direito garantido ao Guarda a progressão na carreira em todos os seus níveis. Comando e chefia. Os cargos em comissão, direção, devem ser ocupados exclusivamente por membros efetivos do quadro de carreira. Existe uma exceção apenas para os primeiros 4 anos de criação da guarda, onde o comando pode ser exercido por profissional externo com experiência em segurança. Cotas de gênero. A lei exige que seja observado um percentual mínimo para o sexo feminino em todos os níveis da carreira. 3. Requisitos de funcionamento. Controle e capacitação. Para que uma guarda municipal funcione legalmente, ela precisa de órgãos de controle e formação específicos. Controle interno, corregedoria. Obrigatório para guardas com mais de 50 servidores ou para todas as que utilizam arma de fogo. Serve para apurar infrações disciplinares dos servidores. Controle externo, ouvidoria. Obrigatório para todas as guardas, independentemente do tamanho. Deve ser um órgão independente da direção para receber reclamações e sugestões da sociedade. Capacitação específica. O guarda não pode ir para a rua sem treinamento. É exigida uma formação específica com matriz curricular compatível com as atividades, que pode ser adaptada da matriz nacional da SENASP. Comunicação. A Anatel deve destinar o número telefônico 153 e faixa de rádio exclusiva para o funcionamento da guarda. Código de conduta. A instituição deve possuir um código de conduta próprio, definido em lei municipal para orientar o comportamento ético dos agentes. 4. Relação com a administração pública municipal. A GM é um braço direto da Prefeitura na área de segurança preventiva e se relaciona com a administração da seguinte forma. Subordinação direta. A Guarda Municipal é subordinada diretamente ao chefe do Poder Executivo Municipal, o Prefeito. Proteção de bens de uso comum, uso especial e dominiais do município. Articulação intersetorial. A estrutura organizacional deve prever a articulação com órgãos municipais de políticas sociais para ações interdisciplinares. Poder de polícia administrativa. A GM deve integrar-se com outros órgãos de fiscalização municipal para contribuir com o ordenamento urbano e o cumprimento das posturas municipais. Participação em estudos urbanos. A guarda também contribui em estudos de impacto na segurança local quando da construção de grandes empreendimentos no município. Fique atento, pois a Consulplan costuma cobrar esses detalhes estruturais, especialmente a subordinação ao prefeito e a proibição de regulamentos militares, para confundir o candidato com o modelo das polícias estaduais. Estude estes pontos e a vaga será sua.